É isso aí, comunidade, você que curte a sua Rádio Vitória FM. Nós estaremos aqui todas as quartas, quintas e domingo, trazendo o melhor do hip hop pra vocês com o programa Voz da Periferia. Eu, DJ Lucas, com meu parceiro MC Boni, tocando aí pra vocês o melhor do rap e do hip hop pra vocês, hip hop internacional e também o hip hop regional. Estaremos também trazendo entrevistas com rappers, DJs que tocam aí nos melhores bailes de hip hop. E também estaremos trazendo bandas para tocarem aqui no nosso programa ao vivo para vocês. É isso aí, quartas e quintas, das 7 às 9 horas da noite. E domingo, das 5 às 7 horas para vocês, tocando o melhor do rap. É isso aí, comunidade, fique ligado na sua Rádio Vitória FM.